da frente FM Mistério da Rádio Comercial, emissão de terça-feira, e a lista rebelde, edição número 149, número 1, mais uma vez, Sugar Cubes, Cold Sweat. Frente hoje as duas horas guardadas para o desfile da Lista Rebelde número 149, publicada semanalmente no Blitz às terças-feiras e habitualmente também com os seus demasiados erros. Número 1 para os Sugar Cubes e Cold Sweat, mais uma semana. Tenta adivinhar-se quem substituirá os Cubes na liderança, sem serem eles, já que Deus, o single novo antes do álbum Life's Too Good, entra esta semana, mas mesmo assim longe, no 20º posto. Ruby Blue, ainda título do álbum Glasses and Kansas, Give Us Our Flag Back. E os 5 da frente a completarem-se com os Fade No More, We Care A Lot, Low Life em descida Swing e em subida Mighty Lemon Drops In Everything You Do. Fade No More. than killer bees. About the NASA set up falling in the sea. We care a lot. About starvation and the food that lie they buy. We care a lot. About disease, baby, rock, listen, rock, yeah. Oh, it's a dirty time when someone's gotta do it. Oh, it's a dirty time when someone's gotta do it. Well, that is the dirty time when someone's gotta do it. Oh, it's a dirty time when someone's gotta do it. Toda a gente com o mínimo de juízo pode participar na elaboração da lista rebelde, no ar às terças-feiras no Som da Frente, postal para Rádio Comercial Gonça Baio Pina 26, 1000 Lisboa Codex, lista rebelde Som da Frente, com o máximo de 10 temas existentes de 1980 em diante. Oh, frente, Lista Rebelde, número 149, metade da primeira hora gasta já. Estamos nesta altura no quinto posto para os Mighty Lemon Drops e o título In Everything You Do, certo já habitual do álbum World Without End. Quem deste mais não passa, é o caso do segundo para o sexto posto dos Red Hot Chili Peppers e um título avanço para o álbum que muito provavelmente em breve rodará por aqui, single entretanto Fight Like the Brave. Como indicamos há pouco, todos podem participar na elaboração da Lista Rebelde e também há premiados todas as semanas, no se relaciona com a nossa colaboração com a Discoteca Motor em Lisboa e Bimotor no Porto. Desta vez, e mais uma semana com prémios repartidos para o Porto e Bimotor, Catarina Isabel Soares da Silva Marques. Quanto a Lisboa, Nuno Camarinhas. Prémios levantáveis nas discotecas respectivas ao longo de 15 dias. Em relação aos premiados das duas semanas anteriores, houve um certo atraso da nossa parte, ou pelo menos da calha da nossa parte, na entrega destes prémios às discotecas Motor e Bimotor, pelo que o tempo foi naturalmente alargado. last moment, and his orange Speedo's rising out of the dark. And I said, hi, officer, remember me? The girl in the Trans Am who had the little round laughing gal and redneck bag in her trunk? He said, how did it breathe? Ha ha, I mean, like, attention comedy producers. I said, officer, it wasn't a real cow, it was cheese. You know, like really awesome and natural. Five delicious bite-sized cheeses in a row, red net bag, freshly wrapped in wax with an Ethiopian zip. He said, cool, cool. I mean, like, he was so totally sensitive to his environment. So I said, like, well, when you warm up, I'll bring you a lasting pound of cracker, okay? So he said, okay. So I said, okay, okay. So I did. So then I said, officer, like, what's your sign? And he said, no parking. Quinto para sétimo, uma descida que não motivou, entretanto, falta de sombra aqui, ou não fosse a 12 Inch Mix de Stomp This Car, o título que ninguém encontra no álbum Wooden Foot Cops on the Highway, dos Wooden Tops. Lista Rebelde, 189, no ar até às 3, praticamente, som da frente, FM Estéreo do Comercial, emissão de terça-feira. Subiu do 12º para o 8º. Chama-se Driving On, ou melhor mesmo, só Holy Gasoline, mas é mesmo Driving On Holy Gasoline, Zodiac Mind Warp and the Love Reaction. driving on all through the night. Like a river's coming up on the inside. I can't see too clearly, but I know where I'm driving. Baby, yes, I do. We'll be right back. Club, número 149 no ar, FM Estéreo da Comercial, som da frente até às 3, Zodiac Mind Warp and the Love Reaction, na Holy Gasoline, número 8, o nono para os Zymox, igual à semana anterior, mas mesmo assim em título, em descida, Blind Arts, e os 10 da frente, completados com esta subida para Peter Murphy, ainda o seu primeiro single do álbum novo, segundo originais, Love Historia. O título é All Night Long. Thank you.